Atenção, emissoras do Catadão e Zenikas, ao toque de três cosplays que nós gostaríamos de fazer. Começa o programa! Musa! Batman! Django! Django! Django, have you always been alone? Django! Estamos aqui para mais um Catadores, quer dizer, o primeiro Catadores e Relíquias Express! Eu sou Fabrício Barros e estamos aqui com... Laís Rezende. Alfredo Silveira. E nós estamos aqui hoje porque daqui a pouco vai chegar Anime Friends, chegando aí, evento de Anime Pichu Pichu, galera toda se preparando, cosplays, pá, e é isso que nós vamos falar, sobre cosplays. Tantos femininos quanto os masculinos, no caso. Como fazer, onde fazer, como se reproduzem aqui no Globo Repórter. Quer dizer, aqui no Catador de Remakes. Express. Yeah! Pegou já a manha, hein? Já pegou a manha já. Isso aí. Então nós vamos para o programa. Vamos, vamos. Ok, então voltando aqui. Por favor, meus queridos, me elucidem o que é o cosplay. O que seria um cosplay? Cosplay é quando você pega um personagem, geralmente de anime, mas quanto mais os anos passam, mais abrangente fica os eventos e de tudo você vê lá. E você se veste como ele, capricha bem na roupa, porque isso, quando você é avaliado, é o que importa. Já que eles não podem obrigar você a aparecer fisicamente com o personagem, o quesito é a roupa. Porque eu teria o número reduzido a meio cosplay, meu físico é muito horrível pra isso. Não, não é só físico. Tem muita gente que reclama também que é um pouco mais morena e tipo, nossa, não tem nenhum personagem assim, eu não vou me pintar inteiro, né? Nossa, isso é muito mancada, cara. Japoneses que não tomam sol e ficam pensando que todo mundo é branco. Que mancada, velho. Nossa, que ódio. É muito isso. E você interpreta o personagem, você vira ele por um dia. É que ele seja o astro por um dia, mas seja o personagem que você gosta por um dia, né? Mas então, a palavra cosplay, ela vem do costume player, que é o fato de você se vestir como alguém que você gosta. Então, se você se vestir de Obama, você tá fazendo cosplay de Obama. Já me falaram pra fazer isso. É, já teve isso. Então, até não é tão relacionado a anime, essas coisas assim. É que é o mais comum, porque as pessoas gostam de ficar fofinhas e tudo mais. E é o público que mais faria isso. Acho que até surgiu muito naquelas convenções dos Estados Unidos, o termo cosplay. Sim. Tal, e o termo cosplayer. Mas os comics, né, que eles se vestiam de Flash, de Homem-Aranha, essas coisas assim. E até tem também aqueles eventos tipo só de Harry Potter ou só do Senhor dos Anéis, que teve há pouco tempo, até que tinha um boneco de Lego gigante assim. Sim. Não, mas eu acho que todo mundo é cosplayer e não sabe, cara. Porque é o carnaval, o pessoal se veste aí. No Dia das Bruxas, quem nunca, né? Se vestiu de algum personagem, tipo, sei lá, nem que seja da família Adams. Até eu já fiz da família Adams pra pedir doce. E na moral, até quem vai em rodeio, velho. Porque você pode ver, quem vai em rodeio usa o quê? Botinha, blusinha, xadrez, chapéu. Agora, não sei porquê também. É bem interessante isso, não é, Alfredo? É, exatamente. Mas é complicado, porque a pessoa, ela não é um cowboy de verdade. Então, se ela se vestiu de cowboy pra ir, sim, ela tá fazendo um... Tem até uma piadinha, eu até pensei que no meu fez na época, que era assim, ah tá, cosplay é coisa de idiota, me conta como é virar um vaqueiro toda vez que vai pro rodeio. É, bem nessa. É bem nessa. Isso. Eu sei lá se é considerado um cosplay, porque é um personagem que não existe, porque não é um personagem. Porque eu fui num evento... Quem me conhece me viu assim vai lembrar na hora. Eu estava com uma peruca Black Power, óculos escuros, fone de ouvido gigante, um avental de açougue. Por que eu perdi isso? E a roupa... Por quê, né? E o avental estava escrito, Kiss Me. Fez sucesso até demais, mas sem sucesso. Hoje em dia, oxe Maria, lindo jeito, esse cara lindo como eu sou... Oi, oi, pessoas! Eu decidi gravar um vídeo hoje para dar dicas de como montar o seu cosplay. Muitas pessoas me pedem opinião, assim, dicas boas de como montar e tudo mais. E eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para as pessoas que me perguntam e também para as pessoas novatas ou que tem algum certo receio em sair com seus cosplayers na rua, irem para algum evento, alguma coisa. Primeira vez que eu fui em evento, o que eu mais gostei foram os cosplays. De tudo que eu vi, eu fiquei fissurada e eu decidi que eu ia fazer um cosplay. Tanto que num dia o Zezinho tava comigo e eu falei, nossa, eu quero fazer um cosplay. Eu comprei orelhinha de gato, rabinho de gato, a patinha, tipo, meu primeiro cosplay. Num evento de anime, isso chama muito. Em qualquer evento, acho que tem cosplay, isso chama muito são. Tipo, ah, as pessoas normalzinhas, pá! Personagem tal tá ali. Meu Deus. E fazendo pose, e você tira foto, e é não sei o quê. Só que eu também já vi a outra parte, que é você não conseguir se mover mais que 5 metros sem tirar uma bonita foto. Não, eu sei como é. Nossa, é horrível. Pra isso que serve um casaquinho, um sobretudo, que quando você quer comer, porque às vezes você tá comendo, tá vindo de fome, você tá levando, sei lá, o cup noodles pra boca, posso tirar uma foto? Aí você tiver vontade de olhar pra pessoa e falar, posso comer primeiro? Sim, mas eu acho que a pessoa, quem tá fazendo cosplay, também tem o direito de fazer as outras coisas que ela quer, né? Ela foi lá com o cosplay, tudo bem. Só que ela também vai ter direito de fazer as outras coisas que você é, se viu, vamos dizer assim, tá fazendo, né? Comprar um mangazinho, comprar um animezinho, tá bom. Tá um up, né? Participar das atrações que tem ali, entendeu? É, porque assim, parece que você vira meio uma celebridade, né? Você não consegue andar, você não consegue fazer nada. As pessoas... criança já veio pedir autógrafo pra mim quando eu fiz do Gaara, Sete no Jutsu. Veio umas 3 criancinhas, assina pra mim. E agora? O que eu assino, né? Assino Gaara, assino... O que eu faço? Criança é muito esperta, sabe? Ai, essa criança tava de Edward, do Fullmetal. Ai, que coisinha meiga. Tava muito lindinha. Outra coisa, cosplay em criança. Super up, velho. Nossa, são os melhores. Eles ganham sempre. Nunca fica ruim. Você, Alfredo, você, qual a sua experiência em... Não sei se você já fez cosplay ou não, mas se, a sua experiência com alguém que vê os eventos de anime, vai em eventos de anime, como é essa história com cosplay? O que você acha? É bacana, eu fiz uma vez, até que teve o concurso, né, aqui em Tu mesmo. Aí eu ganhei segundo lugar, porque ficou muito bom. Não, porque não tinha muita gente mesmo. Mas tinha alguns lá, e foi bacana. Só que o grande problema disso que ela tava falando, por exemplo, você não consegue andar, é que justamente quando fica bem feito, né, a maioria das pessoas ficou até feliz. Ou ficou muito bem feito, ou ficou muito, muito zoado. Porque tem uns Gokus, uns caras assim, que não sei como. Ou aquele grupo que a gente viu na EF uns 2 anos atrás, que era praticamente os X-Men 40 anos depois, velho. Só... O pó da Robiola. É, são os caras, umas minas de 50 anos, assim, fazendo cosplay, velho. Se eles tivessem reformulado pra parecer mesmo que eles já estavam com uma idade, aí teria ficado bacana. É, mas não, só eles queriam fazer como se fossem jovenzinhos, e ficou um pouco bizarro. A roupa ficou muito bem feita, né? Que é o que geralmente a gente avalia. Claro. Mas é... Por exemplo, eu quando eu vou escolher cosplay, e assim, cosplay que queria fazer não tem nada a ver comigo, eu já desisto já. Que não vai ficar legal. Então eu procuro sempre, tipo, personagens que não, por exemplo, cabelo. Não tem peruca e não, sei lá, não tenho dinheiro pra peruca. Então eu geralmente escolho personagens com cabelo vermelho pra ficar, tipo, parecido. Ou personagens que não precisam ter cabelo, tipo, não tem o cabelo definido, tipo a musa. Só roupa mesmo caracteriza. É aí, entendeu? Pra ficar mais fácil mesmo. Então, tipo, eu já fiz de Gaara, que já foi por causa disso. Ou de gato, que não precisa. É agora musa também, que não precisa. Fiz da B. E cara, você sabe que tá bem feito, no caso das meninas, né? Porque, assim, quando você faz um cosplay e você é menina, automaticamente você já é famosa nos meninos. Não tem, né? Sendo, assim, média pra cima, já tá bom pra eles. Agora, você ser... Eu realmente me senti bem quando veio uma menina e falou... Ai, meu Deus, olha igualzinho. Veio querendo abraçar e tirar foto. Falei, nossa, não, ficou legal. É quando a gente sabe que realmente valeu a pena. Eu gosto da inventividade de alguns cosplays. Teve uma garota que ela fez o Moody Alice. Ok, cabelo, tá bom. Físico não era tão parecido, mas okay. Como que ela fez? Ela montou um vestido mais justo no corpo, e toda a armadura, digamos assim, é feita de pano. É uma peça só, e ela colocou tal, ficou certinho, coube no corpo dela, tá ok, ficou muito bonito. Então faz tempo que eu tinha visto isso daí, e eu achei bem legal. Tem pessoas que fazem aqueles cosplays enormes que não conseguem passar nos corredores do evento. Rio. É, mas os deles ficam muito bons. Ficam muito bons, cara. Ele é inventivo no material, ele é inventivo como montar aquilo. E o bacana é que tem muita gente que faz, Mas só que manda outras pessoas fazerem, que já tem prática. Mas ele é ele mesmo que faz essas coisas todas. É, aí eu já até ajudei algumas vezes. É, eu mando pra fazer porque, né? Não, mas a roupa, porque você não sabe costurar, né? Não. Então, não daria pra fazer. Você não vai fazer costurar, sei lá, com uma agulha, ficar zoado o negócio. Mas a cabaça do cara quem fez fui eu. Deve ter 3 dias pra fazer. Aliás, os 3 dias antes do AF, porque eu sou uma pessoa muito tranquila, sim, e eu deixei pra última hora. E deu certo. Tinha revistas da Neo Tokyo. No começo da Neo Tokyo, elas tinham acho, até a 10ª ou 16ª edição. Eles davam dicas de como fazer cosplay. Como se portar no evento. É, dicas de sobre lojas que tinham peruca, lojas que tinham fantasia, lojas que tinham pessoas que costuravam. A experiência, você vai fazer você mesmo cosplay? Vai pedir pra alguém costurar? Que bacana. Era bem interessante, só que essa sessão foi minguando e fechou. Acho que até pela falta de material a mais pra colocar na revista. É, porque é basicamente isso, né? Aí vai fechando, só que acho que eles deveriam voltar ou fazer uma revista só com essas dicas de cosplay. Elas são genéricas e elas servem pra fazer qualquer cosplay. Ou eles podiam voltar já direcionando o cosplay, do tipo, olha, se pega um cosplay que tá em alta, tipo, então se você quer, sei lá, fazer Naruto, então várias opções de como fazer aquele sapato. Porque aquele sapato é um saco. Eu, quando eu fiz, eu peguei uma havaiana preta, peguei uma meia preta grossa e cortei a ponta pra ficar igual, entendeu? Porque foi o jeito que deu. Então acho que esse tipo de ideia também pra eles podiam ir dando, até pra, né? Ou então pegar, montar um cosplay, por exemplo, hoje a gente vai fazer esse cosplay aqui com asa. Como que você faz a asa, como que você consegue fazer a armadura tipos pra pessoa. Tipos de asa, como a estrutura de asa, compreender. É, pra pessoa poder ver aquilo e poder adaptar aquilo porque ela quer, porque ela quer. Ou armadura, alguma coisa, porque a armadura é muito difícil fazer. Sim. Eu já vi um método de fazer com EVA. Só que não é aquele EVA fininho, é EVA grosso de sola de sapato. Aí você pega, aí você consegue cortar, e aí você pinta com uma tinta metálica, fica bom pra caramba. Só que gasta uns 20 sprays, porque ele vai absorvendo a tinta, né? Mas aí você inverniza, sei lá, e fica bacana. Outra dica importante é cor dos olhos. Se você não tem aquela cor, compre lente. Sério, compre lentes. E invista em lentes boas. Não adianta você comprar uma coisa só porque tá mais barato e daqui a um tempo você ter problema de visão. Problema de visão é ruim. Muito ruim. Não pense que você vai ficar estiloso que nem o Harry Potter usando óculos. Não. Algumas pessoas ficam, mas não é legal usar óculos. E, sei lá, vocês são casal, nós estamos aqui com um casal, né? Namorados, noivos, casados, Noivos. Eu ia falar viúvos, que nada a ver. Não, noivos. Viúvo. Ninguém morreu ainda. Como assim, né? Tipo, tudo ok. Você é viúva negra? Nossa, não. Contagem 1. Ok. Mas vocês vão pros eventos juntos. Como que é a história? Eu sei que ela vai cosplay e você, geralmente, Alfredo, você não vai cosplay. De vez em quando eu vou. A gente se conheceu no evento e ele tava. Você tava com o kimono azul lá. É. E eu tava também, eu tava de Odalisca. Oh, que maneiro, que bonito. E, tipo, mais atualmente, os últimos eventos, vocês foram, vocês estão meio assim afastados desse cenário Anime Friends, ou cenários de convenção de animes? A gente vai todo ano no evento, agora a gente tem ido no primeiro domingo do Anime Friends, porque tá mais tranquilo um pouco, dá pra comprar mais coisas. Você consegue aproveitar melhor. Não dá aquela confusão toda, porque teve uma época do Anime Friends que foi naquela faculdade lá, que eu nem lembro o nome. Mas... Santana, não é? Unisantana, acho. Que, nossa, tava muito ruim. E a gente foi no primeiro domingo. Se tivesse ido no segundo, eu acho que ia estar muito pior. Porque era um monte de escada, era um monte de coisa. Pra chegar nas salas lá em cima, era muita escada, era muito. Eu lembro quando eu fui no evento que eu conheci ele. Quando eu fui no Odalisca, nossa, eu não consegui fazer nada. Juro, eu não lembro de nada que eu fiz. Além de tentar achar um lugar pra sentar, tentar comer, tentar fazer as coisas. Eu penso que é horrível. No meu caso, eu fiz um cos nada. Porque não tinha um personagem. Faz um personagem, como não tinha personagem, era um cos nada. E às vezes as pessoas falam, vamos tirar foto aí. Galera zoando. As meninas, muito bom. Até teve um garoto, mas esquece essa parte. Essa parte fica de boa. Eu tava lá com aquela roupa azul, né? Aquele kiguru. Aí chegou um cara assim e falou, deixa eu tirar uma foto sua. Eu falei, tá. Aí ele é pra minha namorada. Eu falei, que bom. Ok. Ok. Tá justo. a gente acredita. Nunca deram essa desculpa pra mim, nunca. Nunca foi, tipo, pra minha namorada. Não, o problema é falar, deixa eu falar, você é com um amigo meu. Não, o que aconteceu muito lá, porque assim, uma vez eu tava tentando entrar, porque tava começando a chover. E aí um cara, eu passei assim, ó, entrei no túnel assim com o telhadinho, o cara, posso tirar uma foto sua? Eu, tá, pode, né? A Dalisca, que foi o que mais fez sucesso, né? Aí ele começou, daqui a pouco, começou a surgir gente que eu não sei de onde. E eu me vi cercada e eu tava com uma galera, daqui a pouco eu não via ninguém que eu conhecia. E sou flash, tipo, sorri, segura uma plaquinha, faz tal pose, o quê? Isso acontece bastante, porque tem muita gente, pessoas que têm vergonha de pedir. E a partir do momento que já tá ali tirando, a pessoa já se enfia, vai tirando, vai juntando, vai juntando, eu, vai juntando. Eu sou um desses, eu sou fotógrafo de oportunidade. Se a pessoa tá lá, agora, nesse momento, quando as pessoas me virem por algum motivo e souber que sou eu, elas nunca vão posar mais pra mim. Ok. Quando alguém pede, ah não, pode tirar uma foto? Sim, a pessoa vai posar pra aquela pessoa. Sim. Eu já entro do lado, eu já tô batendo a foto antes do cara bater, atrapalho a foto do cara, tiro mais uma por garantia, começo a andar de lado, tiro o outro e saio. Oh, você não tava nesse anime Dreams, né? Que eu fui de Adalice, que eu não lembro de você lá. Você tava lá? Eu sou ninja, meu querido. Não posso fazer cosplay de ninja, mas sou ninja. Você tava lá mesmo? Não sei. Acho que não. Eu sou ninja sem memória. Faz muito tempo que você vai nos eventos? Eu sou daquela galera mais recente. Acho que foi 2009 ou 2008 o primeiro meu. É, eu também. Ah, a gente bem tá recente. Na mesma faixa, então. Tá todo mundo da mesma quantidade de tempo. Eu fui quando eu tinha... Nossa, era novo. Você é novo, né? O momento nostalgia está chegando. Oh, meu Deus, tá bom. Vou... Não precisa jogar, não chore, Alfredo. Não chore. Eu sei, faz tanto tempo que aconteceu isso. Passa, o tempo voa. E a poupança do Meguinho continua numa boa. Isso datou a minha idade agora, tá? Faz pro quiz. Nossa senhora. A poupança do Meguinho. Tchau, tchau, tchau. Isso aí. Campeão. Uhum. Outra dica importante também é escolher o tecido. Por favor, não use. Simplesmente não use. Não use veludo e aqueles tecidos que brilham, tipo cetim. Não, não. A não ser que seu personagem tenha roupa brilhante ou aveludada. Senão, por favor, não, não, não. É mais barato? É, mas não. Não faça cosplay feio. Não faça. Você tá indo pra um evento pra você mostrar o seu amor pelo seu personagem. Então seu personagem ficaria muito triste de ver você com uma roupa de cetim ou veludo. Mas então, e agora eu vou de Kigurumi, mas aí eu estou tentando conseguir permissão pra ir de Musa, que eu não tô conseguindo. Difícil. Eu ia até falar uma coisa, tipo, quando é casal e tal, assim, tipo, ah, se, por exemplo, você quer fazer o cosplay de Musa do Ragnarok, né? Isso. E tal, tem esse esquema, tem cosplays que você pode fazer ou não pode, ou fica assim, vamos conversar, vamos negociar primeiro antes de fazer? Já aconteceu, além desse, aconteceu alguma outra vez? É, eu fiz a B porque ele falou, não faz Musa, escolhe outra. Aí eu, pode ser a B tem um vestidão, tem manga, parece só a cabeça e o pé. Aí ele, tá bom, aí você pode. Aí eu fui lá e fiz. Tá aí o vestido. O que eu descobri que não é tão tampado assim, porque essa abertura que ele faz dificulta, ainda mais no dia de vento que foi o evento. Eu tinha que ficar andando segurando a saia, senão Deus nos acuda ali, tudo. Não, cara, assim, né? Nem essa coisa, não, você não pode fazer porque eu não quero. É conversar, tal, porque vocês dois vão pro evento e vocês dois vão curtir o evento. Sim. Quando eu falei pra ele que eu queria fazer esse cosplay de Musa, eu falei pra ele, faz o trovador, vamos de casal, né? Legal. Ele, não quero, não gosto. Falei, e aí começou justamente essa discussão, né? Ah, é vulgar, não é vulgar. Porque eu acho assim, tem alguns cosplayers, cosplay mesmo, assim, de roupas, principalmente femininas, que elas são fisicamente impossíveis, entendeu? Sim. É uma coisa que não dá pra fazer mesmo. Quanto mais indecente, mais impossível, é lógico que não vai nem dar pra fazer. Mas, por exemplo, que é o argumento que eu usei com ele. A Musa, ela é tipo assim, se você for analisar, um biquíni, ou seja, uma coisa que tipo, eu uso na praia, só que com mais coisas, tem mais detalhes, tem as plumas, tem até as asas, que depende do tamanho que você fizer, né? Então eu não vejo muito problema, a menos que faça frio. Eu até falei pra ele, o que eu faço aí é vou de Kigurumi, se tiver frio. Algum jeito de fazer levar, né? Ai, se fizer aquela hora, eu fico com a música e depois eu volto, porque Gurum é noite, sucesso. Não, sabe o que eu acho? É que é o seguinte, eu não vou falar menina feia, mas vou falar pessoas que não chamam atenção. As pessoas que não chamam atenção, elas não têm que se preocupar, elas podem ir lá sem roupa, não chama atenção. Tá bom, aí eu chamaria. Não, mas você lembra daquela Eva Venenosa, que devia ter uns 40 anos e 3 quilos de celulite em cada perna e mesmo assim tava fazendo sucesso pra caramba. Então, porque as pessoas... É que eu sou muito crítico, na verdade. Eu já fui mais impressionado quando na primeira vez que eu fui no evento, eu falei, nossa, tá lá o Kakashi, eu vou tirar foto com ele. Aí depois eu fui ver a foto, que negócio horroroso, cara. O cara tinha pegado o cabelo dele, era curto. Ele tinha arrepiado, passado um negócio branco, assim, uma pomada no cabelo. E eu achei legal. Mas hoje já não é assim, né? E se é uma pessoa que chama atenção e tudo, eu acho que fica até desconfortável pra pessoa andar no evento, fazer o que ela precisa, porque tem a maioria das pessoas que estão lá, eu acredito que sejam garotos, eu acredito que sejam homens as pessoas que estejam lá. Olha, eu não sei, eu tenho prestado atenção nos últimos eventos, tá bem distribuído. Não, pode até estar, mas como tem mais homem que mulher no mundo, eu acho que... Tem? Eu achei que fosse o contrário. Eu também achei que fosse o contrário, porque tu tá feliz até agora. É, tá, bom, eu não tava feliz, mas eu juro que são as estatísticas, pega aí o aparelho de tecnologia para confirmar isso. Não, pelo amor de Deus, faz isso não. Eu tô mal feliz, não, tem mais mulher, dá pra pegar aí. Mancada. Temos uma chance, vamos pegar todas. Temos que pegar. Mas então, é aquele negócio, com vocês assim, tá, é mais aquele negócio, vamos conversar, vamos lá. Para os dois poderem curtir o evento juntos e tranquilamente. Porque o que acontece? Às vezes acontece que uma pessoa não tão dotada de beleza faz um cosplay muito bem feito, muito legal, e isso chama a atenção. Não, é o que eu tô falando. E às vezes a pessoa, tipo, é bonita, fez uma merda, um cos pobre, né? E chama atenção pelo corpo, pelo rosto, e não pela fantasia mesmo. Agora, o medo dele... Então, tudo é que, bem. Na opinião dele, eu já chamo a atenção de Kigurumi. Então, se eu tiver que botar cosplay de musa, fudeu, né? Claro, você é uma pessoa que chama atenção. Mas eu vou me corrigir aqui. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem 5 milhões de mulheres a mais do que os homens. Yeah, 5 milhões de chances! Yeah. Não. Então vocês têm razão sobre isso. Mas a impressão que dá é que tem mais homens que mulheres. É uma doideira, cara. É uma doideira. Bom, outra dica também importante é a quantidade. Não exagere com a quantidade das coisas que você irá passar. Por exemplo, maquiagem, volume da peruca, laços no cabelo, cílio postiço, unha postiça, anéis, pulseiras, correntes. Não. Não. E se o personagem usa uma, duas, você vai usar uma, duas. Nada a mais, nada a menos. Perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já têm, então, experiência de cosplay? Com o meu cosnada não vale nessa conversa. Vocês têm alguma, tipo, dica pra dar pra... eu quero fazer, mas tô, assim, envergonhado. Eu tô pensando em fazer. Eu tenho eu e minha namorada. Eu tenho eu e meu namoradinho. E a gente quer fazer cosplay e tal. Vocês apoiam? Vocês acham legal? Como que é? Eu apoio bastante. Mas eu vou dizer o porquê que eu não faço. Eu não faço porque eu não tenho tempo suficiente pra me dedicar e fazer uma coisa bem feita do jeito que eu gostaria. Porque se é pra fazer mal feito, então nem faça, eu acho. Por exemplo, e outra, tem casos também de que você precisa ter, não o porte físico idêntico, ou ser a cara do personagem. Parecido, isso... talvez, um traço ou outro parecido. O problema é se você for uma pessoa... assim, com um peso maior, e for querer fazer um personagem que é magrinha, por exemplo, não dá certo. Não vai ficar legal. E acontece bastante. E procurar sempre fazer o melhor possível. Aquela roupa com uma quantidade de detalhes boa, estudar bem o personagem, como ele se comporta, algumas poses para poder tirar foto de acordo com o personagem. Porque é interessante, por exemplo, você vai na Disney... e o personagem, ele age como o personagem de fato, né? Ele a pessoa faz comentários que, tá ali. Que o personagem faria. Eu acho que isso ia enriquecer muito o evento, porque ia dar a sensação realmente que você tá ali interagindo com aqueles personagens, ia criar um outro mundo mais do que já cria, né? Porque ia criar um universo onde todos os personagens de diferentes anos, diferentes animes, diferentes gostos se relacionam. Total. É, muito bacana. Porque o que acontece, eu já vi acontecer, é assim, a pessoa vai e faz porque alguém falou, nossa, você é parecido com fulano. Sim. E a pessoa vai lá e faz, e não tem noção do que tá fazendo. Isso é meio chato, principalmente pra quem, por exemplo, gosta daquele personagem, e sei lá, vai cheio de esperança, e a pessoa tipo, ah, ok, tipo, nem, não sabe nem a pose que o personagem faz. Vocês me falaram que era pra eu pegar e fazer um cosplay do Usopp, do One Piece. Uhum. Tá. Eu falei, eu perguntei primeiro, por quê? Olhei pro espelho e falei, ah tá, essa napa gigantesca já justifica muita coisa. Ok. Ele falou, não, você é parecido, você é magro, tal, mas eu sempre me neguei terminantemente a fazer esse cosplay. Até um tempo eu falei, não, vou fazer só pra desencargo. Aí depois eu falei, não, não quero. Eu falei, chega, não quero, me desculpa, obrigado. Sim. Sim, e outra coisa também... É, tem essa, né? De fazer porque os outros falaram. Ou, por exemplo, fazer de última hora. Eu vou no evento três dias antes. Aí ele começa a olhar, ah, tem esse cara que usa terno. Eu vou arrumar um terno e vou colocar. Eu acho não, que não fica bom. Eu acho que assim, ainda essa questão de bem feito, mal feito, tem gente também que só quer fazer porque quer se vestir, entendeu? E aí realmente vai lá e se veste. Mas eu acho que assim, se você. Quanto melhor você fizer, mais sucesso vai fazer, mais legal vai ficar. Então, escolher um personagem que você gosta, ou personagens que nem eu que faço, eu tento achar personagens que eu gosto e personagens que ficariam legais em mim, né? Que ficaria pelo menos parecido. Eu tento não escolher nada muito que fuja do corpo ou do cabelo, porque definitivamente não vou cortar meu cabelo. Sim. Então, cabelos compridos, ruivos, mulheres e meninos, mais ou menos o meu corpo. Entendeu? Roupas que eu goste, porque às vezes eu gosto de personagens e não curto a roupa, velho. Não, muito loucura essa roupa. É, mas também tem a outra frente, né? Que são as pessoas que fazem só pra se divertir, que eu também acho válido. É, não, mas daí não é nem pra comunidade, cara. É. Compra seu cosplay pela internet, prontinho, manda ajustar. É, se você. Feliz, se você tá se divertindo, tá se sentindo bem também, tá ótimo. Agora que é legal ver aqueles caras profissionais que fazem com lente, peruca, roupa, putz, isso. Não tem coisa mais legal ver. As apresentações assim. Nesse caso, quanto mais detalhe, melhor eles realmente. Gostam. Bom, o sapato. É certo que sapato é muito complicado de se encontrar. Porque sapato não é uma coisa que você simplesmente pega e mande numa costureira e fala, oi, faça esse sapato aqui pra mim. Não, é impossível. Eu acho que é impossível. Eu nunca mandei uma costureira fazer um sapato, pelo menos. Com oferta. Se você quer fazer um cosplay, vamos pegar um exemplo da Yuki Cross, do Vampire Knight. Ela usa uma bota. Então, tá certo, você não vai encontrar aquela bota igual a da Yuki. Mas pode usar uma similar. De preferência da mesma cor e do mesmo estilo. Se for um pouquinho mais alta a bota, ok. Mínima coisa, ok. Porque é praticamente impossível você encontrar igual, a não ser que ela tenha sido feita pro cosplay mesmo. E também é bom que depois você pode reaproveitar ela pra ir em algum lugar. Quando tem o WCS, que é o Mundial, você vê aquilo e fala, que absurdo, cara. Tem uma feira no Japão, que é o Tokyo Anime Fest. O pessoal é muito profissional, meu. Tem tipo uma arma no braço de um cara que eu nem não sei, não reconheci o personagem, mas na hora que ele apertava, o negócio começava a formar assim. Era muito bem feito. E tem a Comic Con também, né? Que é nos Estados Unidos, que o pessoal também faz muito bem. Eu não sei exatamente onde é nos Estados Unidos. San Diego. Tem a Comic Con San Diego? Eu acho que tem a Comic Con Nova York. Tem em Los Angeles? Acho que não, né? Não, cara. Só vi as fotos meio por cima. Não, mas é muito incrível, cara. É muito bacana. São personagens mais HQ. Sim. Realmente, mas é muito bom. Muito bom, muito bom. É, ele perde um pouco essa temática do que é aqui no Brasil, né? Que é mais voltado pro japonês. Mas mesmo assim, ele tem uma essência muito forte de cosplay dessa... E disso que é a essência, que é você gostar de um personagem e querer ser ele por um dia. Dica também importante é: não tenha medo de ser zoado. Não tenha medo de ser zoado. Saia na rua, brinque. Se você acha que seu cosplay está bem, ótimo. Saia na rua, mostre todo mundo. Chegue assim, chupem, olha meu cosplay. Não, brincadeira. Não façam isso. Então, mas eu acho que é isso. Se você quer fazer um cosplay pra se divertir, por exemplo, eu gostaria muito de fazer um cosplay do Batman. Só que eu não sou forte nem nada disso. Seria. Ah, mas tem aquelas plaquinhas que você pega na não, frente, não, mas é que velho, o Batman que é um cara foda. Não, não pode fazer assim o Batman. O Batman é um cara foda. Eu não fico bem de... É que você não tem o corpo, né? Você é mais longilíneo. Você não é... Vou ler, ele é meio quadrado, ele e o Superman são mais quadrados, assim. O Exatamente. Flash, por exemplo, ele é mais magro, ele tem mais o seu corpo, entendeu? Então, embora eu queira e goste, é uma coisa que não vai acontecer. Eu acho que é sempre assim, né? A pessoa quer o que ela não tem. Você tem o corpo perfeito pra fazer 98% dos animes e você quer fazer o Batman, que não tem o seu corpo, assim. Não, é porque o Batman é um cara que eu acho muito bacana por diversos motivos, mas isso dá assunto pra outro. Então, pra outra discussão. Logo a gente vai falar de Batman. Lá do Batman. Agora eu vou ter que falar. Olha o absurdo. Ele deixou eu ir de Mulher Maravilha e não deixou eu ir de Musa, velho. Mas é que a Mulher Maravilha é namorada do Batman. Tem todos esses esquemas. Isso, não tem nada. É só um colanzinho. Ela é namorada do Batman mesmo? Então, vamos deixar isso pro próximo. Mas eu quero sugerir uma votação. Quem acha que eu devo de mim? Todo mundo vai achar que sim. Ah, mas deixa. Não, vai, sei lá. Né? Ok, então. Ok. Eu vou inventar um job que fica lá dando não, não, não, não, não, não, não, não, não. Ele cria uma conta no Facebook e dá um não automaticamente nos comentários. Ah, não, mas assim, ó. Sem ser os tarados de plantão que quer só pra ver uma mina com pouca roupa. Tipo, pessoas que defendam o lado dele. Ou não, tem uma namorada. Até quem conheça isso. Tenho namorada, não quero que ela faça um cosplay mais aparente. Ou tipo, não, eu tenho e eu acho numa boa, desde que eu esteja junto. Sabe, esse tipo de comentário, esse tipo de debate mesmo. Isso tá feito, então. Junto com essa publicação, vai ter uma enquetezinha. Eu vou colocar a fotinha da Musa. Eu não vou colocar só se quiser, se você me permitir, eu coloco uma foto sua com outro cosplay. Tá. E eu coloco a foto da Musa ali do lado. E coloco o do Batman também. E o do Alfredo também. E o Alfredo, meu. Vai ficar legal? O que vocês acham? Ela deve fazer o cosplay ou não? Nós vamos fazer isso, nós vamos colocar no post onde vai estar esse podcast, ok? E agora, por hoje, nós vamos fechar agora que está estourando nosso tempo expresso. Então, muito obrigado, meus queridos. Valeu mesmo. Alguma outra coisa? Algum agradecimento? Beijinho pro papai, mamãe e a Xuxa? Sei lá. Então, eu queria mandar um beijo pra você, Pinto, que convidou a gente pra essa primeira versão do Catadores de Relíquias Express, e agradecer a oportunidade. Alfredo? Eu gostaria de agradecer a todos que aguentaram ouvir até aqui, pra poder ouvir esse agradecimento. Eu nunca fiz isso, então espero que tenha ficado legal. Não vai agradecer pro pai, mamãe, Xuxa e beijinhos, nada? Pode ser, beijinhos. No ombro? Não, ele deu um beijinho no ombro. Muito obrigado a vocês que estão realmente ouvindo até agora. Obrigado por quem baixou, obrigado por quem não baixou nada, obrigado por quem xingou, obrigado por quem tá latindo de fora do camarote. Beijinho no ombro pra vocês e bye! Obrigado porque votou não aí também. Isso vai pra essa. Isso vai pro essa facinho. Tem um essa. Eu... Beijinhos pro Pinta, que convidou a gente pro primeiro Caçador de Relíquia Express. Se ficar com caçadores. Caçador. É tão bom o programa, é tão bom, é tão bom. Ai, eu tô nervosa, eu não sabia o que fazer. É tão de bom. Novo, tá de novo. Mission complete.